Unha Preta, volume 10. Será que você já me esqueceu? Será que o culpado fui eu? Será que não tem mais jeito? Que eu vou ter que te arrancar do meu peito? Queria te enxergar.